Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio.

Falar com o meu papá. Papá, preciso muito falar contigo. Fala, fala, fala, fala. Queres falar com o meu papá? Quem está lá? Quem quer falar? Fala, fala, fala, fala. Queres falar com o meu papá? Quem está lá? Quem quer falar? É Lili. Lili quem? É Lili. Falar com quem? Com o papai e mais ninguém. Peace.